olhares espaciais farão a noite na mesma triste agonia de um ser humano que arrasta um cobertor e que quando chega frio convive sozinho com a própria dor. Ao olhar para o espaço vazio no seu coração, o homem entrega todos os seus poderes a Deus e espera a morte chegar. A morte que o persegue dia a dia, que rala e matou outras vezes, mas não consegue parar. Esse o homem na corda bamba, sua triste vida, sem saber em que acredita. E é ele quem vos fala: meu véi, eu só tenho que sou. Me aceite, ou pelo menos me respeite. Olhares espaciais varão a noite na mesma triste agonia de um ser humano que arrasta um cobertor e que quando chega ao frio convive sozinho com a própria dor. Ao olhar para o espaço vazio no seu coração, o homem entrega todos os seus poderes a Deus e espera a morte chegar. A morte que o persegue dia a dia, que rala e matou outras vezes, mas não consegue parar. Diz o homem na corda bamba, sua triste vida, sem saber em que acredita. E é ele. mentira. A mentira. A mentira.